的。 Olá, chame a torre 118-95 para instruções de pouso. Azul 4462, desça para o 050. 04462. Ciente do tráfego. Se encurtar a base aí e evitar a redução, vai pousar sem efetuar 360. Quem então prossiga para a final aí da Polo 7, cortando a base, e chame na final. Vai para o radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite serial localizador, desça para 3.011. 3.011, mantendo a projeção de 3.000 metros. Ciente, atinge e mantém, Pastor 1-4. Salvador, gol 649, posição 2 para push e acionamento. Gol 649, com a equipe de solo, chame para o táxi. Salvador, táxi, 649. Esquerda, pro A240, limite será o localizador. Então, 3192 para o localizador, direita 070, desça para 2011. Okay, 5446. It's cleared. I'm on arrival. We'll report right to descent. And flight level 070-35446. Clear down to 070-35446. Let's find the actual monitor section for talking. Entrada da 3154. 3154, chame torre 118-95. Torre 118-95. Azul 4462, redução 1909, desça para 3.011, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite será o lote. Trip 5446, fly direct to talk intersection. Direct to talk intersection, 5446. Okay, aqui o Romeu Oscar tem livre pouso no 7, vento 100 graus, 15 nós. São 3154, continua a aproximação e redução e aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso da 3154. Vamos ao vácuo. 1251, alterna no 3325. Recife 251, alterna no 3325, azul 4065. 462 para o localizador, direita 060, desça para 2011. Torono 4 reautorizado, 3.000 pés, ajuste 1.011. 3.000 pés. Torono 807, desça para 4.011, ajuste. Gente, autorizado nível 200 para vitória da conquista, saída Arbor, após vitória da conquista, 5504 nosso transporte, 208 controle, posição ecológica, curva direita, 352 padrão. 3524, não só por gentileza, confirme o transponder copiado. 5504. Cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento, remota 0543. Chamará quando pronto, 5241 no gráfico. Solo acionamento 327 Delta, sistema 180, mostra Quebec. Acionamento 327, informação Quebec confere. Copia 240 para Ilhéus. Afirmativo. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 240, via Golf 677, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Decola da 10, com curva à direita, 55 no meio, transponder, controle Salvador, PERI 120, décima 8. 7240, autorizado para Ilhéus, Golf 677, decola da 10, curva à direita, após saída da El, transição Leda, após direto Ilhéus, 55 no meio, transponder, 208, controle 6327, do Xanado. Chama 6327, cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Chama na 6327. Salvador, gol 649, está pronto para o táxi, tem 84 a bordo, alterna Aracaju com 2 horas e 16. Autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre em 18.95, ajustando na 011, bom voo. Positivo, ajuste no 011, via Índia, 295 vai chamar o gol 1649, obrigado, bom trabalho. Bom trabalho, obrigada. No solo 27, time solo 219. Montal 29, 3154. Salvador, gol 649, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, 649. Vai manter o 649. 3192, livre pouso, vem para uma centena, 15 nós, check 3. Passou, travou, livre pouso no Celta 319. Salvador Azul 4462. Confirme. É o Azul 4462, 2 milhas por externo. Ciente, avistado, número 2, para pouso, continue na aproximação da ALS e aguarde autorização de pouso, Azul 4462. Aguardando. 1807, desça para 3.011, confirma indicada. Agora 1909, você vai seguir um bandeirante nacional. Da presente completa aproximação, chama a Torre Salvador 118, 95. 192, eu sou Alonso 30, libere na Taxway Eco. E chame o solo em 121 nesse bom 9. 219, boa. 2, Pastor 1 no 4, reporte passando o marcador externo, com o trem baixado travado. Reportará o marcador externo. Azul 4462, livre pouso, vento 100 graus, 14 nós. Livre pouso 4462. O gol no 649 decola assim que libera a pista, de imediato? Positivo. Ok, observe o pouso do azul após ali, mantém agilizando manobras. Pois azul ali, mantenha voo 649. 807, vetor radar para o sequenciamento. Mantenha presente proa, o limite será o localizador. Mantenha proa, o limite é o lote. Voo 807. 917 da Tamboa, sendo identificação, desça para o 060, chegada bom. Radar for 35446, we are clear down to 5,000 feet, that's correct? 4,000 now, 4,000, KNH1011. 4,000 and 1011, 5446. Via UP, Zulu 17, saída Arbor, transição Elefa, decola da 10 com curva direita. 5532 é o transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Brasília 320 para Zulu 1710, direita Arbor Elefa. 5532, perdão, e 208, o 6321. Você na 6321 confirma o transponder copiado? 5532. Afirmativo, 5532 é o transponder, com o treinamento correto, some pronto para feedback e acionamento no 06. Tamarelo, obrigado. Todo 649, livre de decolagem, uma centena com 16 nós. Iniciando na pista 10, o gol no 649. Pastor no 4, ciente, continue a aproximação, guarde pista livre. Aguardando a pista livre, o pastor no 4. Sou Juliette 03. Salve, Juliette 03, 62. Descendo pra 2000 pés, gol no 807. 5446, descend to 3000, KNH1011. Clear down to 3000, to 35446. Keep 5446, fly direct to Duna, send to 2000 KNH1011. It's cleared, final ILS approach, report established, all localizer. Direct to Duna, clear down to 2000 feet, 3P54446, report established on localized course, 3P54446. Bono 396, desça para 4000-1011. 4000-1011, 396. Utilizou o Uno 807. Uno 807, complete não em LS3, chame Torre Salvador 118-95. 295, obrigado. Salvador, gol 649, passando 2000 pés. Uno 649, contato radar na decolagem Subal 240, após 2000, voa direto Leda, após Leda e Ilhéus. Após 2000, voa Leda, depois Ilhéus, gol 649. Keep 5446, reduce your speed to 200 knots. Speed down to 200 knots, 5446. Três, dois, um, sete, desça para 4.011. 4.011, 3.017. 243. 35241, Cordeiro Kilo, Sol, Sam, para o táxi. Vem chamar para o táxi, 241. S96 para o localizador direita 060, desça para 3.000 pés, ajuste 1011. Direita 060, 3.000 pés, 1011. Correia 27, centro de informação Quebec, 190 para Aracaju. PIP 5627, informação Quebec, confere, autorizado Salvador, Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Pulca, transição Caju, decola 190, curva esquerda 5547, ao transponder, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Autorizado 190 pela Golf 77, saída Pulca, transição Caju. Após decolagem, curva esquerda, telefone 5577, a frequência do controle 120, decimal 80, do tripe 5627. Tripe 5627, 5547 é o transponder. 5547, muito obrigado. Botejamento correto, foi pronto para feedback, acionamento no 06-43. Vamos lá, 5627. O estacionamento do Xenabé 327, que chama? Estacionamento 327, coisa que está usando para o táxi. Tarifa, chamar para o táxi na 327. Quatro meio estabilizado. Três nove meia dessa para 2011. Aposta estabilizado. 2011 autorizado, três nove. 3P5446, established on localized course of ILS X-ray runway 10. Four four six complete final end, contact tower 118, decimal 95. 1895, thank you, have a nice. Salvador Tower 3P5446, establish the localized course. 3P5446. You are number 2, so continue approach and wait for runway vacated. Waiting for landing clear, strip 5446. Uma 396 estabilizado. No localizador, 396. Completa final, chama Torre Salvador 118-95. 18-95, obrigado. Torre Salvador, gol 649, passando 160. 649, confere. Chame Recife no 251, alterna no 3325. 251-3325, grato, gol no 649. Solos 39, Olivrache, me solo, 21 decimal 9. Água. Ei, sendo identificação autorizada a chegada da mão, reposta no ideal. Bruno para o táxi, está com 59 de PLB. 5 horas de autonomia, alternando Salvador. Alterna Salvador, 5 horas de autonomia, 59 no PLB, vai seguir a nave da Uxaneta, até o ponto de espera, no ponto de espera chamar a torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, 111. Sente, seguirá o da Uxaneta, quando pronto, 18, 95, 35, 241. Salvador 07, virou, tá bem. Na final. 105241. Bem, prepara, né? Bom dia, muito boa tarde, autoridade do táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, boa. 5241 para ingresso no pátio principal. 5241, é autorizado o ingresso no pátio principal. O senhor vai seguir a nave da sua neta, ponto espera, conforme escrito. Sim, 5241. Puxané 6321, na posição 6, pushback acionamento. Puxané 6321, aguarde para pushback, por gentileza. Guardando na escuta 6321. Cara, tá estacionamento 327, 73 a bordo, Alterna Brasília, 3 horas e meia. 3 e meia, Alterna Brasília, confirma PLB? 73. Sim, se fizer ataque até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011, por favor. Sim, se fizer ataque ponto de espera, 295, torre 101, 637. Próxima Juliette, gol no 807. Gol no 807, Juliette 09. Juliette 09, obrigado. M321, após a passagem do Boeing na Gol retaguarda, quando a equipe solo chama para o táxi. Após a passagem do Boeing da Gol, inicia chamar para o táxi. 632. Ponto 0 no 0.1, 37 da chamada. Mantenha o ponto de espera, 6327. Mantenha a 327. Fico 446 no solo, trip 5446. On the ground at 42, vacate the runway, contact the ground control at 121, this is 19er. 21 is 5446. Desça para 4 mil pés de Pelô. 4 mil Pelô, 2.01, confirma? Firmo, 1.01 em Salvador. Obrigado. 9 mil, autorizado pouso, vento 090 graus, 1.32. Autorizado pouso, dona 396. No 52, confirme se viu por mais quantas milhas? Confirme se vai efetuar o desvio por mais quantas milhas? Afirmativo, após o pouso no 37 da Gol, a direção no Monarmas ali mantém aguardando a liberação para a decolagem imediata. Afirmativo, obrigado. Após o Gol, ele mantém a 3-7. Salvador, boa tarde, está 3-2-1-7, final 1-0. 3-2-1-7, continua aproximação em redução, agora de pista livre. Ingressão no foco assim da agenda para a decolagem imediata. Gente, está 3-2-1-7, aguardando a pista livre. 3, 8, 3. Exact, 3, 8, 3. 5, 4, 5. O 5241 ponto de espera é 1-0 pronto também. Sim, a gente mantém a ponto de espera, 5241. Será? 296 do solo, 545, solo 219. 219, livrou, 319. 6327, livre decolar, vento 100 graus com 13 nós. 6327, iniciar decolagem, 1 0. AC-30, autoriza táxi até o ponto de espera, via parte principal, entra no ponto de espera, torre em 1, 18, decimal 95, o ajuste no 01, bolou. Ajustado 1011, pátio Índia, ponto de espera 1895, até lá no site do Sustamento 321, obrigado, bom trabalho. Obrigada, bom mesmo. Salvador, boa tarde, Bono 396, Drone Alfa. Bono 396, muito bom, muito boa tarde, autoriza táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Abraço da Juliette, que é Alfa 396. Livre pouso, vento 100 graus, 14 nós. Realizado pouso, 132, 17. O senhor é 6327, decolado aos 46, chama o controle 1208. Poderia confirmar a frequência? 120? 8, bolo 208. 208, bom trabalho. É 6327, boa tarde. 6327, boa, contato subal 240, após 2000, direto Leda, após Leda e El. Direto Leda após 2000 agora, então, o senhor é 63... 27, solicita final, 200. Gente, sobe e mantenha o 200 aguardando coordenação com o centro Recife. Gente, inicialmente aguardando, 200, 6327, voando Leda. Sofreu 96. Batalha Novembro em Quemaica, autorizado Salvador, Salvador, 1000 pés, corredor forte, afastando 20 milhas, decolado 97, curva esquerda 01, 97 ao transponder, controle Salvador, pé 120, decimal 8. Do Romeu, o senhor já está avisando para o local de pouso? O setor de Salvador que o senhor se encontra? O setor de Salvador é o Xané 6321, no ponto de espera da 10, tá pronto. Trip 5241 no livre decolar, 100 graus, 15 nós. Decolagem autorizada, 5241. Ponto 217 no solo, 48, solo 219. 219. O Xané 6321, boa tarde, alinha e mantém, 1 no 0. Boa tarde, alinha e mantém, 1 no 0, Xané 6321. E para o 4, 332, no botadinho. Pode descida. Senhor Richard Clark, Novembro Inc. Mike. Delta, confirmo seu B. Confirmo, confirme para B. 08? Entende. Estamos Zulu, desça para 3.011. 3.011, verdade, está Zulu. Bono 055, desça para 3.011. 3.011, 055. Para o 050, após desvios, a Proiamã. Desça para 4.000 pés, 1.011, Netuno 52. Para 4.000, a gente 1.011, Netuno 52. Controle o trip 5241, decolou no perfil da Arbor. Trip 5241, contato subal 200, sair da Arbor. 200, saída Harbor, 5241. Por instrução do controle, devido ao tráfego, a TR decolou a frente, mesmo subida, vai manter aí mais 3 minutos, ok? 0555, sem condições de Guarduna da Presente, aguardando o setor final para o localizador. Afirmativo, Guarduna da Presente, no 055. 055, desça para 2011. 2001, Guarduna, no 055. Não me que Mike, siga as instruções aí do sinalizador, ok? E reporte na Oscar para o ingresso. São Zulu, desça para 2011, ele final LS que seja reporta estabilizado. 2011, reportará, Juliette São Zulu. Retorno 52, desça para 3011. 3011, 502. 500 pés, Mike Eco Delta, reporta através do Parque Metropolitano de Pituaçu. 52, desça para 3011. 3011, retorno 52. Canar 6327, chame Recife, 1251, alternando no 3325. 1251, apenas 1-3325, atinar 6327. 95, ajuste no 011, vovô. 1011, até ponto zero, ponto zero, chama 2-18-95-35-27. Decolagem 6321, vento 090 graus, 132. Decolagem, achando a 6321. Interceptando ILS, voo na 055. Voador, o Cordial, Conde Arme 35627, não pode ser no plano. 5627. Está autorizado alinhar e decolar. 90, vento 090 graus, 15 nós, atento a possível esteira de turbulência do Airbus decolar da frente. Autorizado a linha e decolar o TP 5527. 075, chegada a mar, desce para o 050. Vem para o 30. Airbus. Qual Airbus? chame a 321, decolada 54. Chame o controle 1208. 208, controle Salvador, Oxanã 6321, obrigado, boa tarde. De controle de Salvador, Oxanã 6321, decola cruza 2600 a bordo. 6321, contato do radar, sai da árvore. 6321. Estabilizado, voo 1055. Aqui é Cudel, chame torre 1295. O gol 1055 estabilizado. Gol 055, Viva LS, chame torre 11895. 1895, obrigado. Neptuno 52, desça para 2000 pés, ajuste 1011, reporte ao localizador. 2000, reportando ao localizador 1011 do Neptuno 52. 90 graus, zona 3 mais, altímetro 1011, tem livre pouso 1-0. É, 1011, livre pouso 1-0, gol 1055. 1-0 a bordo para acionamento táxi, torre 1 no 8-95, ajuste 1-0 no 1, ótimo voo. Reporte para o táxi, quilômetro Oscar. Xané 6321, direto Elefa. Direto Elefa, Xané 6321, obrigado. Reposto para o ingresso, tirou meu Oscar. Delta Itapuã. Ok, retaguarda do tráfego na final, o Boeing, eu posso tirar no base para o 17, vai que é com o Delta. Retaguarda do Boeing na final, reportada na base para o 17, vai que é com o Delta. Motor Salvador, trip 5627, passando 2000 na saída PUCA. Trip 5627, suba o 190 na saída PUCA. 190 PUCA. Estabilizado no localizador, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, complete final LS, chame torre 11895. É, Juliette Tango Zulu. Marque decola de imediato. Trip 5241, troca o transcoição. Trip 5627. Trip 5627, troca o transponder para 54. Correção, 5547. 5547, o transponder 5627. Não, negativo. Aguarde, eu tenho uma lugar para seguir para pouso 17. Maquinha cuidado, vai iniciar cruzamento do estado no zero quando tá embaixo travado, já se ajustando a base pela direita. Tem condições de cruzar o sul de 17, sobre a cabeceira? Afirmativo. Ok, então chama no solo controlado, vento de 100 graus com 13 nós, Mike e Eco Delta. Maquinha com Delta, sim, vai pousar na vertical da cabeceira no 7. Gol no 055, no solo 59, livrar solo 219. Direita, livrando 219, gol no 055. Autorizado Salvador, Confins, nível 340, nível peso 16, saída da Euleda, após brilho. Decolada 10 com curva direita, 5570 é o transponder, controle Salvador, opera em 120.8. Ok, para Confins, nível 340, nível peso 16, decolada 10, curva direita da Euleda, bridge 5570 é o transponder, 1208 é o controle. Azul 418, acontecimento correto, chame pronto para feedback, acionamento, portão 03. Trabalhei pronto. Solo muito, boa tarde, no 055, livrou, tá na Alfa. No 055, muito boa tarde, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, bom no 055. Salvador, boa tarde, 3155, formação Romeu, autorização Guarulhos, nível 340. Então, 3155, informação Romeu, confere, copia Salvador, Guarulhos, nível 340. Via Upslow 44, Maxa, conforme rota do plano de voo, decolador 90 com curva direita da El Leda após Deus. 5541 é o transponder, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Então, 3155. Sente, Guarulhos aprovado, 340, Upslow 44, 10, curva direita da El Leda Yodis. 5541-208, está 3155. Só confirmando a rota, está Upper Zulu 44, MAPS, conforme rota do plano de voo. Upper Zulu 44, só um minutinho. Max, o Léo, qual a posição? 4, atento às instruções do sinalizador. Prossiga. Mike Juliette Romeu, informa que estamos solo controlados. Já é por isso. Grato pela informação. Nada. Confirmado, Mike Juliette. Netuno 5-2 complete, LS chame torre 118-95. 118-95, está utilizando o logo, Netuno 5-2. Aí, a linha do litoral. Sou Tartará, interceptando a linha do litoral, não vem vir aqui, Mike. Salvador, Netuno 5-2, fui LS, clima está travado. Netuno 5-2, informe passando o arcabouço externo. Agora passou Fibra, Netuno 5-2. Livre decolagem, dá um sete, o vento 0,0 graus, 0,4 nós. É, das 7, alguma possibilidade de a gente voar Aracaju para minimizar o nosso atraso aqui? Aguarde coordenação com Recife. Estaremos na sua escuta aguardando, muito obrigado. Voando 075, pode dar no próprio centro? Então, prossiga para o cruzamento da 28, agilizando, ok? Após cruzamento efetuado, não vem aqui, Mike. Agilizando na medida do possível, vai cruzar na vertical da 28, não vem aqui, Mike. 321, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 35, decimal 30. 288-3530, Chanel 6321, obrigado, boa tarde. Trip 5241, chame centro Recife, frequência 1288, alterna 35, decimal 3. 1288-353-5241. Trip 5627, direto Aracaju. Direto Aracaju, muito obrigado, senhor. 5527. Gol no 075, desça para 2 mil pés, ajuste 0-1-1, reporte no localizador da pista no 0. 2 mil pés, 1011, marido no localizador da 1-0, gol no 075. Controle, boa, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, no corredor Axel, no meu pé, reporte farol da barra. Poderia voar direto 2500? Aguarde a ascensão, temos tráfego no setor, descendo para 2 mil pés, mantenha 1 mil pés, direto ao Morro de São Paulo. Guarda na atenção, meu. De graus com 1-5-2. Do 5-2, é autorizado pouso. Controle Salvador, Patapema, November, Hank, Mike, decolado da 1-7, nosso escuta. 5-2. Vento 0, uma centena de graus com 15 nós. Grato, Netuno 5-2. Controle Salvador, Papatão em November, Yankee Mike, decolada da 1-7, transferiu. Em November, Yankee Mike, esse é normal no transponder, ainda não recebo as indicações. Mantenha no meu pé, no corredor forte, reporte para o regresso. Manterá 1 mil pés no corredor forte e reportará para o regresso. November Yankee Mike. Tá verificando o transponder. Ok, agora recebendo 0117, November Yankee Mike. 0117, November Yankee Mike. Recebendo normal agora. Grato. Estado ILS do Gol 075. Autorizado, reporte localizador Gol 075. Portaria. Quilo Romeo Oscar, livre ascensão 2500 pés. O aeroclube, o antigo aeroclube, o shopping. A 7 está livre pela linha do litoral, 500 pés, ajuste 0119, reporte eliminando a área do aeroclube. Para Bush 10, acionamento azul 4118 no portão 3. Azul 4118, na equipe de solo, chame para o táxi. Chamar ao táxi, azul 4118. Bem, chegada bom, se desça para o nível 050, gol 1755. Meu Lima, acione a identificação, vou na proa de TAP, chame para a descida. Captou o localizador, ativei da 10, gol 1075. Gol 1075, nível S, chame torre 118195. 295, gol 075. Torre Salvador, muito boa tarde, agora no 075, estabilizado, X-Ray, dá 1-0. No 075, aguarde pista livre. Aguardo, 075. Retorno 52 no solo 08. É, faça o backtrack agilizando, libere na taxi hotel, hotel parte militar. A minha escuta permanente até o corte. Ok, hotel, escuta permanente até o corte, retorno 52. Livre pouso, vento 1 centena com 1-4-2. Utilizada pouso na 1-0, igual no 075. Romeu Lima, desça para o nível 080. Romeu Bravo, Oscar, sendo identificação, o Floyd e Mari para a chegada da Mari, desça para o nível 050. Táxi azul 418, 123 a bordo, perna Campinas com 3 horas e 30. Azul 4118, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre em 118-2995, o ajuste no 091, no bavô. Via no 091, via Índia, no ponto de espera, chama torre 21. Ano 075 no solo 11-1, chama o solo 219, galera. 19, boa, 075. Salve, Salvador, boa tarde, eu vou no 075, virando a porta do nosso. Boa, no 075, boa tarde, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 075. Azul 918, boa tarde, chegada Mari, desça para o nível 130. Azul 4118, a linha decola, o vento 100 graus com 13 nós. Pessoal? Intensidade muito baixa do rádio, confirmo que o professor é 2314. Acionamento aqui é sério, guarda cópia, foi sério, 2314. Salve Salvador, azul 4118, pode confirmar a frequência da torre? 1118, destino 95 a torre. Ok, obrigado. Salvador, azul 4118, no ponto de espera pronto. Como recebe a torre, azul 4118? Vareza 5 agora. Ok, eu tinha recebido a sua mensagem anteriormente. Vista livre ingresso e decolagem, o vento uma centena com 13 nós. Ok, livre decolagem, azul 4119. Horário? 5627, Salvador. Salvador, 5627, 130. 130, gente. Mantenha, atingir e mantenha a escuta do controle do Salvador. Uno. Gente, autorizado em ingresso a Juliette, no através da 08, follow me até o 1-1, Bono Zora, 7. Controle, autoriza o novo Oriente Mike, atenção para 2500 pés. 2500 pés, novembro Yankee Mike, se mantém. Iniciando 2500 pés, novo Oriente Mike. Controle, Salvador. Boa tarde, Xanaia 6314. Boa tarde, Xanaia 6314. Chegada Mari, desça para o nível 100. Mari, 100, alguma velocidade? 259. 314. Azul 6918, desça para o nível 090. Autorizado, só que é de segurança para o nome, tá? 03. Gente, já chegou aqui, ó. Romeu Lima, desça para 4 mil pés, ajuste 0119. 3144. Pastora no 4, autorizado para Brasília, nível 120, regulando a pista 10, com primeira curva direita, no perfil da Arbor Elefa. Aciona 5526 e o controle 120, decimal 8, força aérea 2314. Gente, controle 1208, azul 4118, boa tarde, tchau. Boa. Correto, posso para táxi? Porta 3155, puxa acionamento no 05. 3355, está livre, posso para táxi? No 05, está 3155 autorizado. Pastor 1-4, autorizado, quase no hotel para cruzamento. Livre, descida, frequência livre, coordenação. São 4, com 23 metros. Beleza, Zulu, manter a posição na Lima, vai seguir o solo, Minas Freire. 1-8, boa tarde, mandado radar, saída da El. Radar El. Gol no 755, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-0, reporte, localizador, pistão 0. Chama o localizador 1010. Informação com o senhor Romeu, aguarda cópias, prepara da Eule da Bridge. Gente, aguardando cópia, obrigado. Pastor 1-4, autorizado até o hotel, reporta no hotel para ingresso. O Bravo Oscar, nível de cruza. 0.65. Sente. Reduza 2.10 nós. Desça para 3 mil pés. Ajuste 1.0.1.1. Reporte localizador, Romeu Bravo Oscar. Azul 6918, desça para 4 mil pés, ajuste 1019. O Oscar Bravo tem condições de voar na proa 010 para cruzar o sinal da pista 10? Proa 0, né? Hoje vai direto, a proa 30 para Serra Índia, Eco Índia, mantendo 500 pés. Seguindo a descida, 6314. 6314, desça para o nível 050. E onde está a terceira via? Aciona 5011 e o controle 120 decimal 8. 360 da Euleda Bridge, a partir daí a perdura no meio, Panin, pode compartilhar. Decolada 10, curva direita. 5011, controle 1208, da 3297. 307, correto, passando pronto. Pela radial 280 do VR de Salvador. Esquerda 015, o limite é 280 de Salvador, 63 na base. O pastor, se o táxi apela a pista, tem condição de agilizar o táxi, alinhar e decolar sem parada?